Lima está presente, voar nas cruas de Juna, para a chegada da carga. Destaque do Gol no 600, 156 a bordo, 3 horas, Maceió. Zero zero, está autorizado. 00, autorizado táxi via Juliette, Alfa Golf, ponto de espera, torre 118, decimal 6. Juliette, Alfa Golf, 2,5 no ponto de espera, Gol no 600. Autorizado e pitch, desse mantenha 2.000 pés, no 755, reporte estabilizado localizador. Autorizado em pit, 2.000 pés, reportará estabilizado, Gol no 755. Siga o Tere Matango. Batalha 2231, controle 1935. Será ultrapassado por aeronave tipo helicóptero, ou acho que a Papa Alfa, passando a lateral de Aratu, em aproximação para Salvador. Informe visual com o mesmo. Salvador approach, we're at ground, Papa 2231, we have information, Papa. 2231, squawk ident, descending, maintain flight level 050, car arrival, QNH1015, squawk ident. Roger, clear down level 050 and car arrival, then our estimate time for descent at joint position, okay? Okay, maintain flight level 170 and report descent. Report for descent. So we are cleared for descent at joint and report, passarei do 2231. Tem 3172 autorizado 2000, livre LS, reporte final ILS Zulu. 1015. 2000 autorizado em LS, reporte estabilizado. Ajustado 1015, 73172. Agora cruzando 175. Chama para ingresso na FIA Brasília, alternando 1273 e 1230. TAM 3155, chame Recife 1288, alterne 13325. 288, 325, obrigado, boa tarde, 3155. 1755, velocidade 220 nós. Resino para 220 nós, Gol no 755, desviando à esquerda 5 graus por 3 milímetros de formação. Reporte ao término. Botaremos Gol no 755. Identificação vigilância, subinicialmente ao 360. Acho que a Papa Alfa já visual com o tráfego à esquerda, helicóptero ou até Lima Tango? Negativo. Positivo, até a Papa Alfa, o seu tráfego está ultrapassando o hotel Limatão pela sua esquerda, 2 milhas, 3 milhas. Autorizado aproximação pela rotatória e chame torre 1186, Oscar Papa Alfa. Rotatória, torre 1186, Oscar Papa Alfa. Hotel Limatão, visual com Oscar Papa Alfa. Efetue uma espera visual no setor e siga o comando número 2 com separação suficiente na aproximação. Vai fazer a espera para encaixar com o computador 2 para a próxima passagem. Positivo, feito uma 360 pela sua esquerda com espera visual, interceptando a final, chama a torre. Controle Salvador, TAM 3835, informação Papá. 3835, aciona identificação, chegada e pitch. Se mantém nível de voo 060. 060, chegada de pitch na proa de Anto, TAM 3835. Lima Lima 170 for level 050 for Fidelity 2231. Roger 2231. 26. Transponder. 5040. Pesou Galeão, nível 360. Pesou 14, recorda 28, curva esquerda. Bolival Gonza, posto, trate. 1935, é o controle, torre 286, 5040, 1807. Ou, perdão, 1785. Volume 785, atendimento correto, repasse para táxi. Agora. É o Lima Tango, segue como o número 2 para 17. Afirmativo, número 2 para 17. Próximo ponto de espera da 28 Gol no 600. No 600, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. Poderia confirmar a frequência do controle? Afirme. Poderia confirmar a frequência do controle? 119, decimal 35. 35, obrigado. 075 autorizado, descido ao nível 160, nível 370. Ô, doutor, você poderia repetir o destino? Destino é Salvador, é um sobrevoo local. Em Salvador. Informa o setor? Está parecido. Sente, informe agora o local de acionamento, a parte 4? Positivo, já. Sente, agora diminuto a coordenação. Aguardar. 3155 Recife, tudo agora, tudo inicialmente, ao 340, curva esquerda, para o 215, esquerda 215, X ao 340. Uno 755, reduza para velocidade de aproximação, livre ILS, aporte estabilizado. Uno 755, reduzindo, livre ILS, aporte estabilizado. 355, subinicialmente ao nível 340, tráfego na posição 3 horas, mantendo nível 360 a 50 milhas, autorizado por milha presente, eu sim. Temos o tráfego para pouso na 28, no momento, mantenha a posição, vamos autorizar assim que o mesmo tocar na pista. Afirmativo, natural, 4 milhas, o tráfego para pouso. Final de 5 milhas, está 3172. 3172, livre pouso na 28, vento 230 graus com 13 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso na 28, está 3172. Copia. Ótimo, escuta. Vamos no Delta Oscar, autorizado voo local, 1000 pés, corredor axé com curva à direita, decola da pista 17, transponder 0170. Autorizado 17, corredor axé, 1000 pés, 0170, transponder, Zulu Delta Oscar. Zulu Delta Oscar, frequência do controle 19, decimal 35. 1935, torno 186. Siga o Zulu Delta Oscar. Alfa, livre pouso na 17, vento 220 graus com 15 nós, altímetro 1015. Na final, Oscar Papa Alfa. Sou Salvador, gol 755, a uma milha do Final Approach 6, estabilizado, baixar travado. 755, continuar para a senhora, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, gol 755. 3172, solo aos 10, livre pela esquerda, chance solo 121, decimal 9. Esquerda, 219. Detalhe mecânico, você está autorizado o número 2 para pouso atrás do camarão? Hotel de Matango, como número 2, agilizando, segue direto. Tem condições de seguir direto para o pátio? Sente o reparto solo controlado, Hotel de Matango. Camarão, Hotel de Matango. Solo 3172, hotel livrou? Já 3172 autorizado, táxi via Alfa Juliet Gate 7. Alfa Juliet Gate 7, até o corte na escuta. Lua agora na posição, 10 horas, 1,3 milhas, como sudoeste, braço 732, no lançamento 360. Yes. Otário Matango, matando 2 metros. 270, chegada e pitch. E pitch 070-925 pagou. 155, tráfego adicional, 11 horas, 20 milhas, com o Nordeste, braço 732, cruzando 310 em descida. Aos com 15 mais. Livre pouso na 28, com 755, poderia repetir o vento, por favor? 210 com 17. Muito obrigado. Oscar Papa Alfa, solo 11, livre táxi Pat 5. 40-3735. Gol 1396, controle 1935, com pouso. Não. Afirma. Passagem da aeronave da companhia, a linha mantém, prepare para a decolagem assim que autorizado. Afirmativo, após a passagem, a linha mantém, aguarda. Voo no 600. Mil livre LF, reporte localizador. Para 2000 pés, TAM 3835. Doutor Salvador, voo no 396. No 396, desça e mantém, nível de voo 050, chegada a CARI. Em Salvador 1015, acione identificação, velocidade 220 nós. Gol no 396. 220 nós, velocidade na chegada a CARI. 3567, localizador. Torre 1186, TAM 3567. 1186, 3567, obrigado. Passaredo 2231, no velocidade 170 nós. Roger, slow down 170 nós, 5831. Ok, in English, descend, maintain, flight level 040, reduce speed, flight to 200 knots, 21015, 2231. Roger, reconsider the slowdown to 200 knots and clear down level 040, passing to 2231. Salvador, boa tarde, gol 1755. Gol 1755, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 4. Autorizado via Alfa Juliette, ao gate 04, gol 1755. É taxi via Índia, Alfa Índia, gate 04. Alfa Índia, gate 04, boa noite, 5556. Gol 1600, livre decolada 28, vento 220 graus, com 09. Está iniciando o gol 1600. 3-0 off Sierra Victor Delta V1, passageiro do 2-2-3-1. André, Guru, Delta Oscar. Confiando pessoas a bordo, Delta Oscar. 3. 3 a bordo. Gol no 075, controle 1935. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 075. Gente, Papa. Golden, are you able to connect the galaxy? São nível, descida para o nível 060, em Salvador 1015, LS Zulu, pista 28. Positivo, 1015, LS 28. Papa, DLC, ok. Report over giant position. Frequency for April 10th, it's center, 12685. Olhe, 1 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Tem chamada, Delta Oscar. É 321, pronto pra cópia? É autorizado 4000, ajuste do altímetro 1015, reduz a velocidade para 210 nós, voo no 925. Reduzindo 210, 4000, 1015, voo 925. Controle, voo no 600. No 600, ascensão 370, vigilância. 370, voo no 600, vigilância. Autoriza para Aron? Aron autorizado. 9.35, torre 198.6, o transponder é o 5075. Pode repetir o transponder? 5075. Ok, autorizado 380 para Brasília, via superior Zulu 17, saída Elefa 1. A frequência do controle 119.35, a torre 118.6, pista é a 28 e o transponder é 5075, a Avianca 6321. Fala gol no 785 para o táxi, 120 a bordo, alterna que apenas 4 horas e 10. Para Brasília, 1273, alterna 230. É o Emmett, passaria do 2231. 2231, turn left heading 010, limit by localized course. Left turn heading 010, 2231. Oscar, decolar 217, em controle 119, decimal 35, bom voo. Grato, Oscar. Eco Índia, estamos confirmando a estimada de pouso 2032. Copiado, 2032, pouso, chão agradecido. 67 já está na Juliette. Na Alfa, perdão. Deveria obter autorização do solo para o táxi. Agora prossiga via Alfa, Juliette, o gate 62, com 3567. Alfa, Juliette, até 62, obrigado, perdão, senhor, 3567. Foi o gol no 785, agora deverá manter posição e, por gentileza, repita os dados. Gol no 20, 120 a bordo, alternado é Campinas, com 4 horas e 10 minutos do gol no 785, mantendo posição. Grato, após a aeronave da TAM cruzar a prua, autorizado táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH1015, no ponto de espera, chame torre 1-8-6. Se após o TAM, Juliette, Alfa Golf, ponto de espera, 18-6, gol no 785, ajuste 1015. Yes. Gente, 235. Ação 35, acione identificação, vigilância, mantém o 4-0, voa na prua de Jona, aguardando chegada CARI para a pista 28. 925, desce, mantenha 4000. Desce, mantenha 4000, mantenha a prua, o limite pode ser o lock. 925 vai interceptar o localizador esquerda, prua 265. A curva à esquerda, não, à direita, prua 265 com 1925. Passaria do 2231, turn left, heading 27260, report established on localizer. 2231. Roger, performing left turning, heading 260, to intercept the localizer passenger 2231. Delta Marine, descend to 2000 feet, 28015, clear ILS approach. Roger, down to 2000 feet, 28015, and then clear the ILS approach, passenger 2231. Delta Marine. Matrosa, Zulu, Tosca. Prossiga. 13500 pés aqui, esperando a praça. Qual é o local de pouso? Não, é sobre o local de Itaparica, não é sobre o Sagão Pedro Vão. Está mantendo 500 pés aqui, à direita da chefe. 500 pés na porta de fala da barra. Boa tarde. Passarelo 2231, complete ILS approach. Traffic 6 miles in front of you, Airbus 220 Airlines, and the contact tower 186. Roger, we have traffic inside our gas and clear ILS approach and complete with tower 118.60. Thank you, sir. Como no 925, 2000 pés, ajuste do altímetro 1015, reporte localizador. 2015, reporte LOC, voo 925. Gol no 396, vetor sequenciamento direita pro 060, limitado pela radial 105 de Salvador, desce e mantém 3000 pés com ajuste 1015. Partiu comando direita 060, limitada a radial 105 de Salvador, descendo para 3000 pés com 1015. 2017, autorização com fim. One, continue your approach, stand by for clearance to land, number 2 for landing. Roger, stand by for landing clearance, passenger 2231. No 2685, ao término 2545. 2685-2545, obrigado. Ente copiado. Reduza para 200 nós, desça e mantenha 4000 pés, ajuste 10 no 5. Reduza para 200, 925 completa a final do ILS Zulu, turno no 186. 186 na final do Zulu, 925, obrigado. Voo no 396, esquerda proa 355. Voo na esquerda 355. Solo aos 23, livre pela esquerda, antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Antes da Alfa, 121 decimal 9, turn 3235. Oi, Salvador, boa tarde, esse é o Gol 925. Está no localizador, passando usando o momento. Sente no 925, reporte final de 5 milhas, é o número 2 para pouso. Reportar 5 milhas, é o 925. Gate 9. Alfa Juliette para 9, 3035. Altimeter setting 1015. Altimeter setting 1015, clear the far landing, passenger 2231. And bye. And bye, go. Azul 4065, chama Brasília, 273, alterna 1230. Reduza. para a velocidade de aproximação. Tráfego que o precede. Boeing 737 da companhia. 5 milhas e meia à frente. Matheus, você vai no padrão lá na frente. Alpha Romeo 2 Delta Kilo, informe o Mach number and if are you able to connect to DLC. Utilizado no localizador. Ok, 2000, pode lá. Não, o Tonhão tá atrás, pô. Confirme quem tá atrás? O Tonhão. Ah, o capa. Roger, we will leave the left taxiway on left side. We'll pass the 2231 after ground 121 decimal 9. Go 103 on the air. Passou o ZAN, completa a redução para aproximação e chama a torre no 86, no 396. Desambiente já. Salvador, go 1396. Go 1396, o número 2 para pouso. Reporte final de 5 milhas. Preparamos. Com 845, informa o número MAC. Zulu Delta Lógica, autocoordenação para Vera Cruz, 12345. Other ground, pressure no passado do 2231, leva no Alphax Ray. Passarei do 2231, clear taxi via Alpha Juliet, remote area 12. Clear taxi, Alpha Juliet, remote 12, thank you. Vamos chamar em si, são 2685, Alberno 2545. Zulu Delta Oscar, volta baixo. Autocoordenação 2345, Zulu Delta Oscar. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso no 396. 396. Possible start up again while waiting our 6 minutes. Stand by, I don't have your flight plan yet. Pouso 28, livre pela esquerda, antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Próxima esquerda, antes da Alfa, chamar 219, obrigado. Bruno 925. 1925. Prossiga. Informação, tá com ventinho do transador de aeronave, só pra informar, tá com 20, a 200 pés, tava com 22 nós da esquerda. Gente. Obrigado. É, estamos sentindo. 396, livre pouso na 28, vento 220 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5. Vai dar vento, gente. Aguarde, 9, 2, 5, autorizado, táxi via Alfa Juliette, gate 5.